AT-860, ondas tropicais, 3.235 kHz, faixa de 90 metros. Emissoras da Rádio Clube de Marília Limitada, Marília, São Paulo, Brasil. Clube Alegria Não Para Nunca, estamos iniciando o programa Sua Carta Vale Música. Vai, vai até a meia-noite, estamos comunicando com vocês as músicas nacionais e internacionais, aquelas músicas que foram pedidas pelo ouvinte da Clube de Marília, é para o envio de cartas para a Caixa Postal 326.